Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um Pitaco Tube. Hoje é dia 22 de junho de 2016. E nós temos vários assuntos para tratar, mas escolhi tratar apenas de um, aquele que envolve o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, e a primeira turma do STF, onde ele, desde ontem, tornou-se réu ao arrepio da Constituição. Não tenho procuração para fazer a defesa do deputado, nem é a minha intenção fazê-lo. A minha intenção é denunciar os abusos do Poder Judiciário, particularmente do Supremo. Vamos tentar lembrar o que foi o caso Bolsonaro Maria do Rosário, que deu origem a... que deu motivo para esse julgamento da primeira turma. O deputado Jair Bolsonaro entrou com um projeto de lei, o projeto de lei número 53.398/2013, que foi um projeto de lei para agravar o crime de estupro, entre outros, mas principalmente o que motivou o deputado foi aquele caso da Liana Friedenbach, aquela menina de 16 anos, e que foi barbaramente estuprada, torturada e morta, e juntamente com seu namorado Felipe Café. O casal de namorados tinha ido acampar numa região ali de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Eles foram dominados pelo Champinha, à época com 16 anos de idade e obviamente inimputável, e seus comparsas. Felipe, 19 anos, foi logo assassinado com um tiro na nuca. Liana, de 16, também menor, virou refém dos bandidos. Durante 4 dias, ela foi violentada, torturada por toda a gangue. Quando então, finalmente, foi morta com 15 facadas pelo Champinha. 4 adultos da gangue foram presos e foram julgados e condenados. Paulo César Marques, o Pernambuco, pegou a maior pena, 110 anos de cadeia. Cumprirá no máximo 30, como manda a nossa lei penal, com chance de ser libertado aí pelos 25, 20. Champinha nunca foi a julgamento. Como punição, passou 3 anos na Fundação Casa, que era a antiga FEBEM. Em setembro de 2006, quando chegava ao fim a medida socioeducativa, psicólogos forenses do Instituto Médico Legal de São Paulo deram um diagnóstico. Champinha tem transtorno de personalidade e comete atos irracionais para ter o que deseja. Atos irracionais é muita bondade, né? Sem dilema e sem culpa. Que eu saiba, Champinha continua preso na unidade experimental de saúde, onde se submete a tratamento para doença mental. As últimas referências a ele dizem que uma nova avaliação seria feita em março agora desse ano. Mas não há mais qualquer referência. Ele pode estar lá ainda preso, quer dizer, preso, né? Ele está em tratamento de saúde, né? Tecnicamente. Mas ele já pode ter sido solto também. Eu não consegui achar mais qualquer referência a ele, Champinha. Na visão do deputado, com o qual concordo inteiramente, crimes brutais como esse deveriam ser severamente punidos com o agravamento das penas e utilização de outras medidas, como castração química, especificamente para aqueles casos de estupro. O projeto de lei sofreu forte oposição da deputada Maria do Rosário, PCdoB do Rio Grande do Sul. E o Buziles? Bom, o Buziles é o seguinte. Durante uma entrevista que Bolsonaro dava a repórteres sobre o tal projeto de lei, no prédio da Câmara, ele é interrompido pela deputada Maria do Rosário aos berros, dizendo que ele era um estuprador. Bolsonaro vira-se para ela e pergunta: então eu sou estuprador? Ao que ela retruca e afirma: é estuprador. É... Esse... Então o Bolsonaro diz a frase pela qual ele está sendo vitimizado: não lhe estupro porque você não merece. Esta é a frase textual. Vocês podem comprovar, há inúmeros vídeos com todas as falas, as que deram origem à celeuma e as que se seguiram, inclusive um pronunciamento do deputado Bolsonaro no plenário da Câmara a respeito desse mesmo assunto. A deputada entrou contra ele, entrou com uma ação contra ele na justiça, e é esta ação que foi aceita pelo Supremo e foi julgada ontem. E o deputado Jair Bolsonaro perdeu por 4-1. O deputado tem uma certa dificuldade em frasear seu pensamento, e mesmo um pouco de deslalia, mas não consegui ver na tal frase qualquer apologia ao crime, que foi o que os ministros da primeira turma do STF alegaram para a condenação. Já no caso da deputada, não. Maria do Rosário faz falsa imputação de crime ao chamar Bolsonaro de estuprador. E isso sim é crime. Quer dizer, ela o acusou de ser estuprador, de praticar o crime de estupro, e ela, cabe a ela provar isso. E ela não provou, que eu saiba. Então isso só, e falsa imputação de crime, é crime. Mas não, essas coisas não adiantam. Nós temos um Supremo que não julga pela lei, não julga pela Constituição, mas julga pelas aparências ou as conveniências. Então vamos prosseguindo aqui. Quer dizer, essa falsa imputação de chamar o Bolsonaro de estuprador, isso sim é crime. E eu nem sei por que eu me espanto por ser ele o réu e não ela. Afinal, o Brasil é assim, né? Como dizia o saudoso goleiro do Atlético Mineiro, para aqueles que gostam de futebol, que ele falava: no Brasil o errado é que é o certo. Você sabe de quem eu estou falando. Mas e o julgamento? No julgamento da primeira turma do STF, o único sopro de lucidez veio de Marco Aurélio Melo. Ele disse: lastimável o STF perder tempo apreciando tal situação jurídica. Que é realmente um despautério. Declaração de Bolsonaro foi um arrombo de retórica. O Marco Aurélio gosta de usar essas frases, essas construções, né? Bolsonaro estava protegido, e isso sim é importante na fala dele. Bolsonaro estava protegido por imunidade parlamentar quando afirmou que não estupraria Maria do Rosário. Olha bem, ele estava protegido por imunidade parlamentar quando afirmou que não estupraria Maria do Rosário. Isso não quer dizer que ele tenha estuprado qualquer outra pessoa. Foi como eu falei ali atrás, ele tem uma certa dificuldade de colocar em frases o seu pensamento. Então, ele está sendo acusado por não ter praticado o crime. Se é que vocês conseguem entender a lógica da coisa. Ele não disse que estupraria Maria do Rosário, ele disse que não a estupraria. Ou seja, ele disse que não cometeria um crime contra ela. E está sendo condenado por isso. Quer dizer, a lógica do Supremo Tribunal é uma lógica reversa. Eu não consegui entender de onde foi que eles tiraram a tal apologia ao crime. Aquele pessoal deve estar fumando crack. Mas, e eu gostaria ainda de emendar aqui uma frase do Mário Sabino, do repórter Mário Sabino, do antagonista. Ele disse: O STF é um tribunal idiossincrático, para dizer o mínimo. Jair Bolsonaro será processado por afirmar que Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Mas Jandira Fegali, outra deputada da esquerdista, né? A Jandira Fegali, que eu gosto de chamar de Jandira Fecali, tem imunidade parlamentar para associar no Twitter Aécio Neves a um avião cheio de cocaína. Quer dizer, a Jandira Fegali fez essa afirmação contra o Aécio no Twitter, quer dizer, por escrito, tem provas disso aí, as pampas, isso é uma prova documental. Ela fez essa afirmação e ela disse que o Aécio estava associado àquele helicóptero, no caso ele falou avião, mas foi aquele helicóptero que era do Zezé Perrella, ou do filho do Zezé Perrella, que veio do Paraguai e foi até o Espírito Santo e foi preso pela Polícia Federal com 1/2 tonelada de cocaína. Então, quer dizer, ele disse que o Aécio estava associado àquele negócio. Quer dizer, aí sim, chamou o camarada, no mínimo, de traficante. É, para não dizer que ele é frequentemente chamado de cocainômano. Quer dizer, depois de uma frase dessa, assim, nós temos aí no Supremo um tribunal de conveniências, quer dizer, ele não julga pela letra fria da lei, ele não julga sequer pela Constituição, que é, na verdade, a única razão de existir um STF. Ele está lá para dirimir questões de ordem constitucional. Mas essa Constituição de 88 fala que determinadas coisas têm que ser julgadas lá e dão nessas coisas aí, né? Agora, a Jandira Fegali faz, então, uma acusação de crime e o Aécio faz uma entra com uma ação contra ela no STF, e se não me falha a memória, foi o Teori Zavascki, ou o Luiz Fachin, eu não estou bem certo, recusou a ação do Aécio. Talvez se a Jandira Fegali tivesse falado, o Aécio não tem nada a ver com aquele helicóptero que estava carregado com 1/2 tonelada de cocaína, talvez assim ela estivesse hoje processada, talvez, quiçá, até presa. Então, a verdade é que quando o último reduto da justiça age ideologicamente ou convenientemente, é porque a República já acabou, morreu, apodreceu e só falta cair. Já li que nossa República até nunca foi realmente efetivada. O golpe militar que derrubou o imperador Pedro II instituía provisoriamente a República. Que eu saiba, nunca se concretizou esta República provisória. Está provisória até hoje. Que tal, então, devolver a nação à Casa de Bragança e com um pedido de desculpas? Certamente nós estaríamos melhor servidos na monarquia do que com essa corriola que infesta a nossa república. E por hoje é só, pessoal. Prometi que ia ser mais breve e estou sendo. Vamos ver o que nos reserva o futuro, porque o presente anda um pouco difícil. Até a próxima.